Salvador, até 31144, informado. Então, Yankee, perdemos contato com o centro. Tem problema não, 31144. Vamos ajustar agora em 1098, partir para Duna, descendo para 2000 pés para o ILS. Pronto, partir para Duna, 1018, ILS, descendo para 2000, 31144. Voo no 648, informa passando Índia Sierra, baixado e travado. Tráfico avistado, livre pouso, pista no zero, vento no 70 graus, com 09 nós, voo no 648. Livre pouso, voo no 648. Ali, mantém cabeceira 17 em Novembro Alfa. Voo 394, chame Recife, 1251. Recife agora, 1251, boa tarde. Trip 5489, controle. Trip 5489, controle. 5489, prossiga. Direto Conquista. Tente direto Conquista. .03, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama para táxi, segundo 333. Sério, agora comprou a sul para Veracruz, confirmando. Reporte para do solo, vento no 60 graus com 099, guardião 02. Guardando o Índio Novembro Alfa. Meio 48, no solo de 24, chama o solo agora, 1219. 1219, grato, 648. Salvador, boa tarde, 648, Hidro, está na escuta. Voo no 648, boa tarde, táxi via Alfa Juliette até o portão 05. Alfa Juliette até o portão 05, voo no 648. Guardião 02, decolado Salvador 225, chama o controle no 20, décima 8, bom voo. 1208, prazo. November Alpha, tem nível de decolagem pista 97, o vento 150 graus com 09 nós. Controle Salvador, Guardião 02. Capitão Guardião 02, este é o controle Salvador, meu Guardião. Meu Guardião, Guardião 02, no através do farol de Itapuã, no litoral 510, posteriormente seguirá para Itaparica, busca de pessoas aparecidas, Guardião 02. Positivo, Guardião, chame no através do farol da barra. Chamará através do farol da barra, Guardião. Salvador, muitíssimo boa tarde ao Trip 5626, passando a Lagoinhas, ideal de descida. Trip 5626, este é o controle Salvador, hoje você voou um pouco mais. Vamos ajustar 1008 e descer para 4000 na chegada bomb, Trip 5626. Vou um pouquinho só, descendo para 4000 na bomb 5626. Virei curva esquerda para cruzamento do campo. Curva esquerda para cruzamento, vindo na Vendera Alfa. Logono 333 para o táxi, 173 a bordo, 4 horas e 11 alternado Galeão. Ian, que as calças que prossiga. Estamos Serra, 90, Serra, 90, senhor. Se autorizar, está notificado o rotatório Centro Norte, voo de manutenção. E a Índia, ponto de 086, 1028, obrigado. Para o pushback, acionamento, Sandrei. 193 no gate 01. 3193, Sete, Boeing liberando a retaguarda agora, após o mesmo liberar o pátio, está autorizado no 01, chama táxi. Após o Boeing, está ali, pushback de acionamento, passará para o táxi, do TAN 3193. Quem que você recebe, confirma o do plano? Vem aqui, Oscar, acho que eu vou filmar do plano. É, foi aos 25, senhor. Sim, te aguarde. Sobre aproximação, ILS. É, 333.0 da 1-0. O Gol 333 ali mantém cabeceira 1-0, por gentileza. Ali mantém pista 10, Gol 333. E em que as caras confirma o plano? É TA 90, senhor, 90, e pra que setor? November, senhor, November, senhor, é bloqueio. November Alpha da presente, transfere o controle 120, decimal 8, bom voo. 120, 80, grato. Controle, boa tarde, já November Alpha, proa de buraquinho, decolado no 7, na sua escuta. Copa Romeu, índio November Alpha, este é o controle Salvador. Meu cordial, prossiga visual e sempre na escuta, câmbio. Visual sempre na sua escuta, câmbio, índio November Alpha. Safe nível 350 já aprovado, aguardando a Puca Aru para Recife, só um minutinho. TRIP 626, desça para 2000 pés. 2000 pés, o TRIP 5626. O 350 via Upper Whisky 58. Decolagem da 10, primeira curva à esquerda. Realiza perfil da subida Puka com transição Aru. O controle 120.8 aciona 5446. Prezado Recife 350 via Upper Whisky 58, saída Puka Aracaju. Com curva à esquerda, decolando da 10. O controle 1208 e 5446 no transponder, o Oceané 6142. Cruzamento correto, portão é 62, chama pronto, Oceané 6142. Chamada pronto, para o pushback, o Oceané 6142. 10! Inicialmente é 1000 pés, contra o norte, aguardando transferência. Aciona no transponder 0117. Manoel Azul 4065? Ele mesmo. É que o plano chegou aqui, só confirme o destino e a rota. Campinas, vai via Pesulo 10, Bridge, Pesulo no meio, BH Brava até o Zulu, Trive, Kubla, Kudive até Campinas. Nível 360. Afirmativo, Campinas via Upper Zulu 10, eu não tenho o plano aqui, mas a subida vai ser a Tael Leda e a Pós Bridge. Quando aparecer o plano, eu falo qual é o Azul 4065. Obrigado, Tael Leda Bridge, tá guardando. Para o táxi, botando 3193, com 162 a bordo, autonomia de 3 horas e meia, alterna Guarulhos. Tá 3193, autorizado direita, via Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre. 118.6, o ajuste no 018, bom voo. Direita no ponto de 186, bom, boa tarde, eu estou na 3193. Bravo que Luiz, que boa tarde, Salvador, Salvador, confirmando a corrida forte. Autorizado o voo local, Salvador, Salvador, corredor forte até 2.0 milhas, decolagem da pista 1.7, primeira curva à esquerda, mantém 1.000 pés no corredor forte, a frequência do controle 1.20.8, aciona 0.1.16, o Bravo que Luiz. Pés, nesse presente momento, tá na vertical da rotatória. Gente, acione 0.1.17 no transponder, por gentileza. Afirmativo, 0.1.17, o Yankee Oscar Oscar. Afirmativo, já presente, transfere o controle 1.20.8. 1.20.8, grato. 131.44, já embaixo travado? Afirmativo, senhor. Gente, tráfego avistado, livre pouso, pistão no 0, vento 1.80 graus com 0.9 nós, 131.44. O ajuste no 0.8, tem um bom voo, Bravo que Luiz. De agora na proa 060. A partir de agora 060, Yankee Oscar Oscar, tá autorizado os 3.000? Quando o senhor estabilizar na proa 060, vai subir para 3.000. O senhor quer checar exatamente o que? O transponder? Negativo, senhor, teste de motor. Ah, muito bom. Então acione o transponder para facilitar a operação deste controle. Estacionado, senhor. Tá em modo alt 0117, Yankee Oscar Oscar. Ciente. Eu não estou recebendo ainda. Vem iniciar o equipamento, senhor. Muito bom. O trip 5626 está agora 8.6 milhas de Simbra, à esquerda afastado 6 milhas, eu tenho um alvo primário, eu acredito que seja o Oscar, Oscar, que não acionou ainda o transponder, mas não vai interferir com a sua aproximação, trip 626. Afirmativo, muito obrigado. Tá com ele visual. Controle Salvador, tanto 3154, e descida para o 150. 3154, este é o controle Salvador, meu cordial. Tá passando 160, vamos prosseguir descendo para 2000 pés. Ajustado 1.0.8. Se for interessante, pode girar à esquerda e voar duna para o ILS, confirme. Afirmativo, voar duna, descendo 2018, 3154. 2-2. Sim, então, é próximo do ponto. Voltará. Estacionamento, hoje é 63, uma posição 04. Subindo não vai interferir com a sua aproximação, é mais precisamente um ATR decolado do aeroporto ex-2 de julho, com destino à Vitória da Conquista, em contato com o melhor centro de controle do Nordeste, subindo, câmbio. Então tá joia, estamos voando agora direto Duna, descendo 2000, 3154. Controle Oscar, Oscar. Oscar, não recebi ainda o seu transponder. Tá identificando aqui o Oscar, senhor, já iniciou, está em modo out, acionado 0197, identificou. Positivo, o senhor, qual a sua altitude agora? Tá mantendo 1.500 pés, senhor. O senhor pode subir para 3.000 pés e permanecer neste setor a 3.000, confirme. Sim, Matheus, senhor, vai permanecer nesse setor, setor nordeste, vai manter os 3.000, senhor. 3 mil pés, positivo. O senhor pretende ficar muito tempo nesse setor a 3 mil pés, Oscar? Negativo, senhor, 10 minutos somente. Somente 10 minutos, ok. Muito grato. Eu que agradeço, comandante. Tripe 626, ILS autorizado. Acredito que já tenha contato visual com a cabeceira 110. Totalmente. Muito bom, chegou o trem. Vamos chamar a torre 1186, até daqui a pouco. Você com a torre 186, muito obrigado. Uma boa tarde. Boa. Que controle feliz, assim só pode ser tricolor. É o Santa. Quilômetro no 0 no 8. A gente pode estar com o cheque de trem em 5 meses, né? Para baixada e travado, 5626. Equipe 5626, livre pouso, pista no zero, vento no 50 graus, com 09 nós. 7 livre pouso, 5626. 3193 aos 38, decola, chama o controle em 120 decimal 8. 120 decimal 8, bom trabalho, então 3193. Aqui, Oscar, vamos cancelar a instrução anterior, o senhor pode prosseguir no seu voo a 3 mil pés para o setor da Bahia de Aratu. Ciente, senhor, muito grato. Qual o horário da notificação? Aguarda cópia, o Força Aérea 2733. Tenta subindo para o 360. Eu tenho um tráfego aqui à esquerda, está com centro no 360, a 17 milhas aí à sua esquerda. O senhor vai continuar subindo e vai chamar Recife na frequência de 1251. Se não conseguir contato com o centro, o senhor retorna de imediato a sua frequência, 33. Gente, 251, obrigado. Controle Salvador, meu guardião, muito boa tarde. Altão 3193, decola, saída da El, linda. Então, 3193, decolou do Internacional ex-2 de julho, com destino ao Internacional do Galeão. Vamos voar direto Leda, após Leda Bridge. Está em contato radar e, por gentileza, acione o modo Charlie. Direto Leda, está acionado o modo Charlie, o TAN 3193. Informe aí quando recebido. Positivo, 3193, passa 060, voltou a trabalhar. O modo Charlie. Tá pronto. Solo é o trip 5626, Ivan. Trip 5626, boa tarde, táxi via Alfa e Kilo até o pátio 3, remota 04. Boa tarde, Alfa, Kilo, remota 4, pátio 3, 5626. Notícia do Carvalho? Oceaner 63, zona 5, ponto de espera visto no zero, pronto para decolar. Oceaner 63, zona 5, a linha autorizada, a linha decolar visto no zero, vento no 70 graus com 09 nós. A linha decolar visto no zero, Oceaner 63, zona 5. Controle Papatango, Yankee Oscar, Oscar para o regresso. Positivo, Yankee Oscar, Oscar, vai prosseguir para pouso da Enrimar. Afirmativo, senhor. Positivo, está prosseguindo para pouso da Enrimar. Eu informo que nós não recebemos resposta do seu equipamento transponder. Sim, senhor, vai verificar após o pouso o Yankee Oscar, Oscar. Tá, ok. Chame a Toy, 1186. 1186, grato. Salvador, nível 045, decolagem da pista 1-0, após a decolagem, primeira curva à direita, ingresso no corredor visual axé restrito a 1.000 pés, até o farol da barra ou liberação do controle Salvador, a frequência do controle em 120.8, aciona o transponder 0156, força aérea 2733. Tango, Yankee, Oscar, Oscar, senhor. Confirma a altitude, Yankee, Oscar, Oscar. Tá cruzando 2.000 em ascensão para 1.000, tá pelo regresso do CA90, CA90, senhor. Gente, é porta final para pouso, altímetro no 0.08, vento para cheque, é 1.50 graus com 0 nós. Só para tomar como base, ok? O vento é de superfície, em Salvador. Ciente, o Yankee, Oscar, Oscar, tá com prova da rotatória, senhor. Oceaner 6305, os 44 decola, chama o controle, 120.8, bom voo. 120.8, Oceaner 6305, boa tarde. Se prossegue via Delta e Alfa, reporta antes da Taxiway Juliette, Olimpo 03. Pesado cruzamento, prossegue Delta Alfa, reporta antes da Juliette, Olimpo 03. Após 2000, Leda, Leda Bridge, câmbio. Após 2000, Leda, Leda Bridge, Oceaner 63, 15, após 2000, muito obrigado. PAN 3193, chame Recife. A frequência 1251, câmbio. 1251, bom, boa tarde e bom trabalho aí. Boa. Repórter aí, aquela. Só de saúde, uns 6 meses pra voltar. Salvador, Oceaner 6142, na meia dúzia, pushback acionamento. 3, 1, 2, 5, 4. 8, 6, bom trabalho. Boa. Celta Táxi em mais alguns instantes. Após o mesmo passar a retaguarda, já está autorizado. O 612 é o Oxenem 142, aguarda a passagem do arrependimento da companhia. Então, vou coordenar com o pessoal de solo que assim que passar o tráfego da companhia, a retaguarda é visível para os técnicos. Correto. 09, está 3154. Pouso autorizado, pista na 0, está 3054. Apenas para informação, temos um helicóptero, um oficial 50, realizará pouso no hangar, setor norte do campo, sem interferência. PS-3154. E aqui os caras, já está no final, senhor Pemba. É posto em solo controlado, em aqui os caras. Está para solo controlado. PLA autorizado, ingresso Juliette, pátio, e após Índia, ponto de espera, chama a torre 186-03. Paulo Chaner, 6213, pronto para o táxi, POB 101-101, 3 horas e 45, alterna com o fim. Né, 6213, autorizado táxi via pátio 1, segue o P3 da Força Aérea como número 2, via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, o ajuste no 018, tem um bom voo. Gente, pelo pátio principal, depois Índia e Alfa, atrás da aeronave da Força Aérea, Oxenair 6213, obrigado. Em que Oscar é controlado no solo? Considera os 4 Zul ao 48. Frequência livre no corte. Em que Oscar? Oscar. Bravo Kilo Whisky, após a decolagem da 17, tem condições para agilizar o cruzamento do campo no primeiro terço da pista 10? Tem livre decolagem da presente, o vento no 60 graus com 099, Bravo Kilo Whisky. Trezino 54 no solo 49, direito no 21 decimal 9. 209, obrigado. Confirma o tráfego que chamou para o sol, para a torre? Não copiou a matrícula. Hotel Seat Charlie. Tarde, é o TAN 3179, livrou, tá na sua escuta. 3179 ou seria o TAN 3154? Perdão, senhor, 3154. Gente, boa tarde, o TAN 3154, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi via Juliette. Alfa reportar para Juliette, 3154. Tchau, na escuta. Confirma a radial ideal de saída, por gentileza.